Amigo locutor, eu peço por favor, toque no rádio essa música bela que eu fiz pra ela, do jeitinho dela. Amigo da TV, eu conto com você. Pra que ela veja meus olhos na tela, que chamam por ela, que choram por ela. Eu sei que ela vai perceber a dor deste meu coração nas ondas do rádio e TV, gritando em meu peito, gritando em meu peito. Vai ser lembranças da nossa paixão. Se esta canção e o cantor tocar em seu coração, tocar em seu coração. Toque no rádio essa música bela que eu fiz pra ela, do jeitinho dela. Amigo da TV, eu conto com você, pra que ela veja os meus olhos na tela, que chamam por ela, que choram por ela.